Mano Zé Raz, ele estava intrusado sem saber. Estavam nem aí. Manos errados. Manos errados, manos errados, manos errados, manos errados. Com o tempo ficou conhecido por todo mundo. Ouviu tiros disparados. Mano, Zé.